quase nunca falo muito sobre mim na rima, certo? Vou linha por linha do meu jeito bem discreto, tão secreto quanto meu parceiro em rima. Faz parte da família igual Suiz, Alan e Francis. Tô bem melhor que antes, equipamento compro em várias prestações. Do muro das lamentações pra festas e mansões. Tomando vinho quente na quermesse em São Bernardo. Tô mais pra Guaraná chegado, eu já fiquei quebrado. Que bem elevado, mas o rap isso não ajuda. Sério, Deus nos acuda cada vez que pego o mic. Devo lembrar da lei da rua, novato fica na sua. E trouxe pro laboratório, lá se foi você direto para o purgatório. Miojo, alho e óleo, mas acho que eu fiquei rico. No show pagando mico, quando a base acaba de repente entro na sua mente como sondas telescópicas. Aumento seu poder de decisão usando a lógica. Cortei linhas melódicas, cheguei no loop e aqui está. Meu funk é de SP como de maionese, bomba, fresh, QAP. Eu tive de aprender como andar sem divisível. Eu nunca baixo nível pra conectar as frases. Me viro como alguns girando copos pelos bares. Em modo figurado, troco os copos por poemas. Eu trago a solução, não faço parte do problema.